chás aí nos teclados. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Note que toda a orquestra fica logo em festa quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. Hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Mas hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Garçom amigo, apague a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Mas traga mais uma brejeira, que hoje eu vou me embriagar. Quero dormir para não ver outro homem meu lugar. Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. Mas hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Garçom amigo, da minha mesa, eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Me traga mais uma cachaça, que hoje eu vou é me lascar. Quero dormir para não ver outro macho em meu lugar. Com Di e banda, e a gente segue na sequência.